Foi por amor que Cristo me tirou do mundo, e por amor quer tirar você também. Foi por amor com sentimento tão profundo, agora sei, foi por amor, foi por amor. Foi por amor, foi por amor, foi por amor que Jesus morreu. Foi por amor, foi por amor, foi por amor que Jesus morreu. Meu amigo deve sempre estar lembrado das amarguras que sofreu o Salvador. Foi humilhado e também crucificado, agora sei, foi por amor, foi por amor. Foi por amor, foi por amor, foi por amor que Jesus morreu. Foi por amor, foi por amor, foi por amor que Jesus morreu. Oh meu amigo, se tu queres, vem agora, que foi por mim e foi por ti que ele chorou. Venhas depressa humilhar-te aos pés de Cristo, pois ele hoje ainda salva por amor. Foi por amor, foi por amor, foi por amor que Jesus morreu. Foi por amor, foi por amor, foi por amor que Jesus morreu. Foi por amor que Jesus morreu. Foi por amor que Jesus morreu.